Senhor Presidente, após ter conhecimento pela comunicação social de mais um reconhecimento internacional ao projeto Centro do Rio, em BLCTs, referente aos bons resultados a nível de aproveitamento dos matos, incultos e outros resíduos florestais abundantes na região, gostaria de saber, Sr. Presidente, qual o grau de empenhamento e participação da autarquia na referida associação e quais são, e depois quais são os tão preocupados resultados positivos do projeto Centro do Rio, com os quais a União Europeia está tão satisfeita. Certamente que a União Europeia irá fazer brevemente semelhante reconhecimento ao recente projeto piloto de produção de microalgas 3G, terceira geração, no qual já foram investidos 115.626,35 € para proceder a obras de adaptação de infraestruturas e arranjos exteriores para o edifício do referido projeto. Sr. Presidente, como a floresta infelizmente ardeu, valha-nos São Pedro, que nos contempla com as microalgas. É caso para dizer que com as microalgas vamos certamente renascer. Eu terminava esta intervenção realmente com a pergunta se este projeto de 3G das microalgas já deve ter sido ganho pela BLC3, senão não estariam aqui a adjudicar de serviços. Se também vai ser só mais um projeto de reconhecimento internacional, mas que na prática tal como o Centro Rio não se tem notado absolutamente nada.